apaixonado, eu canto, eu bebo, eu choro por você. Não sou cachorro não, mas tô assim levando a vida de cão. Ver os namorados, eu sozinho, essa cena dói na alma. Todo mundo se mandando, o bar fechando, é o garçom que me consola me falando: ela volta, amigo, calma. Em nome de Grau Produções, alô Neto Sandes, meu patrão. AMB, alô Aldinho, vamos trabalhar, vamos embora. Sim, ela fico perdido. Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido, mandei meu amor embora. Hoje choro arrependido e tô aqui pedindo arrego. Pedi arrego, não aguento mais. Ouça o que eu tenho sofrido. Já não é mais um segredo que eu estou apaixonado, eu canto, eu bebo, eu choro por você. Não sou cachorro não, mas tô assim levando uma